dia a dia na pilha de viver, de se expressar, só um trampo. Seja um encanto enquanto eu viajar, eu passo de fase, eu não levo bagagem, passageiros de primeira viagem vão abotar o que irá te libertar. O casório hoje de voz, sendo eu, meu santo e o meu próprio devoto. Boto fé no copo, bebo medo, eu pressinto erro quando entendo. Primeiro já tô no quinto, omito muito, sinto muito. Ocasiões onde a verdade não cabe num bom intuito. Sou surdo das rebeliões que eu mesmo luto. Juro que não há organizações sem um tumulto. Poesia sólida, solidão abstrata, permissão pra fugir da prisão libertária. Cara, lição vivida, percepção elevada. Ainda assim a incerteza até nas coisas mais exatas. Alma inquieta, agoniada e na nada preenche espaço. Casa, a saída e no ágio, uma bendita cura pro espasmo. Soa, tô quanto marasmo, se acaso tu se emociona. Na volta pra quem a prazo entendeu como funciona. Ignorava, senti raiva, agora eu tô sentindo pena. Lágrimas, páginas, temas, luz, câmera, cena. Se surpreenda até pra ver a hiena. Rema com vontade a cena, faz virar poema. São poucos os conscientes, os outros os inocentes. São poucos eficientes, mano, sai da minha frente. O claro e evidente é tanta gente, feita a gente. Uma claridade iminente, dá pra ver isso com um passo maior que a perna. Mentira tem perna, curta, surta, passa numa perna. Por baixo de quem escusa, um passo em falso, nem desfaz, passo. Sorriso, não vai dar pra recuar do espaço do paraíso. Empurrada a fazer aquilo. E como eu disse, com gente muito medíocre. Com gente que não sabe nem, se eu não sabia nada de teatro, com gente.